canções imortais. Encontro Central. You're the only one who really knew me at all. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Sure how to feel about it, something in the way you

Encontro Central. Música e emoção na dose certa. Depois do intervalo, tem recados do coração. ouvintecentral.com. Participe. Olá, corações apaixonados de todo o lindo Brasil. Estamos de volta para juntos fazermos o programa mais romântico do rádio. E agora tem o nosso momento especial, que é o momento que você declara todo o seu amor para essa pessoa tão especial que está perto de você. Mande seu recado apaixonado através do nosso site ouvintecentral.com. Cantinho da Carta, Encontro Central. E o primeiro recado apaixonado vem da Marisa, de São Paulo, para o Paulo. Eu percebi que estava amando quando eu já não tinha olhos para outro. Nenhum outro sorriso me encantava. Ninguém conseguia me deixar feliz como só você conseguia. Quando sua voz me trazia segurança, quando conversar com você já havia se tornado uma necessidade, você despertou em mim os melhores sentimentos, os mais belos. A Suzana, de Macapá, para o Rogério. E quando ele me abraçou, foi como se alguma parte do meu coração se preenchesse. Naquele momento, eu me senti inteira. Eu precisava de um abraço apertado. Um abraço que me livrasse das angústias que eu estava passando. E esse abraço foi exatamente o seu. O Gabriel, do Rio Grande do Sul, para a Gláucia. Sabe o que realmente significa o amor à distância? Significa esperar por uma pessoa que, mesmo distante, é a única que você quer, até ser eternamente sua. É disso que se trata. Ser paciente e manter o pensamento positivo, que tudo pode dar certo se os dois tentarem, se os dois acreditarem. Que nada é impossível. O encontro com o ouvinte, Encontro Central. Depois de sonhar tantos anos, de fazer tantos planos, de um futuro pra nós, depois de tantos desenganos, esperando por nada, de arrastar-me no chão.

músicas inesquecíveis. Encontro Central. Encontro Central, o coração batendo mais forte. E você, reservada, tão quieta, não fala, mas sabe convencer. Me levar por caminhos, por ninhos contidos, por amor e por prazer. Inflama na chama, sufoca, me enrosca de forma natural. Se entrega, me pega, me laça, me abraça como mulher fatal. E você, reservada, tão quieta, não fala, mas vem me induzir aos anseios, desejos tão loucos que aos poucos vai me consumir. Eu quero ser o amor a qualquer preço. Quero que você me tenha até pelo avesso, pra me sentir envolvido em seus cabelos. Faça de mim o que quiser, Eu sou seu homem, minha mulher. Eu quero seu amor a qualquer preço. Quero que você me tenha até pelo avesso, pra me sentir envolvido em seus cabelos. Faça de mim o que quiser. Eu sou seu homem, minha mulher. E você, reservada, tão quieta, não fala, mas sabe me endeusar. No exato momento da nossa agonia, pra se completar, com seus beijos ardentes, tão doces, tão quentes, vem me embriagar. No entanto, sentida no instante da briga, chega a delirar. Entre bocas nervosas, com risos, com prosas, vamos nos pertencer. E rasgando essa vida da forma precisa de amar e de se ter. Eu quero seu amor a qualquer preço. Quero que você me tenha até pelo avesso, pra me sentir envolvido em seus cabelos. Faça de mim o que quiser. Eu sou seu homem, minha mulher. Pelo avesso, pra me sentir envolvido em seus cabelos. Faça de mim o que quiser. Eu sou seu homem, minha mulher. Encontro Central, a trilha sonora do seu coração. E já já, depois do intervalo, você vai se emocionar com uma linda tradução aqui no Encontro Central. Alô Brasil, estamos de volta, chegando à nossa última hora com muito amor, muito carinho. Obrigado a todos vocês pela sintonia. Esse é o seu Encontro Central, a trilha sonora do seu coração. Você participa com a gente através do ouvintecentral.com. Eu sou Fabrício Brandão, o porta-voz do seu coração, que é sempre um grande prazer. Seja bem-vindo a você que hoje, pela primeira vez, está sintonizando e está ouvindo o nosso programa. Aumente o volume agora e vamos ouvir a nossa tradução, que ficou maravilhosa e você vai amar. As mãos lindas traduções, Encontro Central. Você tocou minha vida. Com a sua delicadeza na noite, o meu desejo estava sob seu comando. Até que seu amor acabou. Eu digo para mim mesmo que eu estou livre. Tenho a chance de viver só para mim. Sem pressa de chegar em casa. Agora que você se foi, faca corta como uma faca. Como irei me curar? Eu estou tão profundamente ferido. Faca corta como uma faca. Você cortou o coração da minha vida. Quando eu finjo, sorrio para enganar meus amigos mais queridos. Fico imaginando se eles sabem que é só um show. Estou num palco. Dia e noite eu faço minhas charadas. Mas agora como posso disfarçar o que está em meus olhos? Faca corta como uma faca. Como irei me curar? Eu estou tão profundamente ferido. Faca corta como uma faca. Você cortou o coração da minha vida. Já tentei e tentei. Bloquear a dor que sinto por dentro. A dor de querer você. Querer você. Faca corta como uma faca. Como eu poderia curar? Eu estou tão profundamente ferido. Faca corta como uma faca. Como eu poderia curar? Eu estou tão profundamente ferido. Você cortou o coração da minha vida. Um encontro de amor, emoções e saudade. Encontro Central. Eu já tirei a tua roupa nesses pensamentos meus. Já criei mil fantasias de desejo e de prazer. Eu já toquei a tua pele, já senti as tuas mãos, já beijei a tua boca, já senti teu coração. Só não tenho teus carinhos, só não tenho teu querer. Você é dessas loucuras que eu não posso esquecer. Com você eu posso tudo,

someone who understands. When you feel you lost your way, you got someone there to say, I'll show you. For always, oh, that's the way it should be. Say you, say me, say it together, and truly. Don't you know this? Oh no, well the whole world got to dance, and that's right, I'm gonna. For always, oh, that's the way it should be. Say you, say me, say it together naturally. Say it together naturally. Encontro Central, unindo todo o Brasil em uma única sintonia. Já já, depois do intervalo, tem mais emoção. Você participa através do nosso site, ouvintecentral.com. Daqui a pouco, tem recados do coração. Encontro Central, o Brasil inteiro se emocionando ao som do nosso programa. Obrigado a você pelo carinho. Estamos de volta com mais recados do coração. Cantinho da Carta, Encontro Central. Recado do Flávio, da Bahia, para Marília. Amar é fazer das nossas vidas uma só vida. É ver o sol brilhando mesmo no dia chuvoso. Ver as estrelas brilharem e pensar que isso só ocorre porque estamos juntos. Amar é ser feliz ao lado de você. O Clóvis, do Paraná, para Bruna. Está faltando você aqui. Faltando o teu cheiro, teu toque. Faltando a minha amizade acompanhada da tua. Os teus braços em volta de mim. Falta a tua boca tocando a minha e a tua voz no meu ouvido. Está faltando aquela parte de mim que você sempre leva quando se vai. Eu só fico completo com você, meu amor. A Sandra, de Santa Catarina, para o Milton. Você me faz bem, você me faz feliz, você divide a vida comigo e isso é a melhor coisa que existe. Espero sempre guardar-te na estante dos meus melhores feitos e que ao final desse texto você sorria, sem medo de eu estar te vendo. Só sorria com o simples objetivo de saber que os nossos momentos serão sempre nossos e que seremos sempre uma lembrança. Sorriso dentro dos nossos. Hoje, juntos, corações. When we are together. Encontro Central. O coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Down, I don't wanna lead you on. Is it the kind of love I'm not sure I'm worthy of? Losing you is painful to me. Canções imortais. Encontro Central. Você chegou de repente, me fez mudar num segundo. Quando o amor vem assim, sem avisar, faz nascer um sentimento que queima dentro do peito. Foi tão depressa, não deu pra segurar. Oh, quero te dar o céu e o mar e tudo que você sonhar. Porque te amo demais e só você me faz entender. Entender que o amor é tudo. Encontro Central. Encontro Central, o coração batendo mais forte. I can see. Encontro Central. Todo o Brasil se liga nesta emoção. Obrigado a você pelo grande carinho, pelo amor incomparável por esta programação. Um beijo carinhoso do Fabrício Brandão, desejando para todo mundo um ótimo finalzinho de semana, bom finalzinho de mês, bom feriado já, né?